Controle, boa tarde. Ocean é Alpha Victor Bravo, Alpha Victor 3. Aliane, pronto, no 7, o Alpha Quilton Bravo. Paulo na escuta do Alpha Victor Bravo. Bora, papá. Que o Delta livre inicial táxi em Santana ingresso, pistão no 7. Alto, Solas 38, Oscar, papá. Curva direita para ingressar, corredor axé, restrição de 1000 pés, controle 1935, bom voo, Alfa, aquilo, papá. 1935, grato, curva direita, papá. Alfa Delta, pronto para o táxi. Alfa Delta, livre inicial táxi, informe para ingresso pistão no 7. Confirmando o seu nível autorizado é o 130, ok? 130. Alfa, Kilo Papá, 1000 pés no corredor axé. Inicialmente aguardando para voar direto o Vitória Conquista. 1000 pés, corredor axé, o Kilo Papá. Controle na escuta do Alfa, Vitor Bravo. O 649, chama agora o Centro Recife. 1288, alterno 264. E prossiga na presente direto Léo. Direto Léo, 288-264, vou no 649. Liderado no 1000 pés, o Kilo Papá. Livre ascensão 025 agora, Alfa Kilo Papá. 025, Papá. Seria pro ideal agora para voar direto para a Conquista ou Kilo Papá? Afirmativo. Qual seria pro ideal? 255. Então, direto para a Vitória da Conquista, presidente autorizado, assim como ascensão 045, Kilo Papá. 7 pro 255, 045, vai passar o Kilo Papá. Delta Controle 1935, bom voo, terra graça. 1935, obrigado. O Azul 4065, livre ingresso e decolagem, pistão no 0, 1500089. Livre ingresso e decolagem, 150 com 8, Azul 4065. Alfa Delta, pode ficar no 7, não? Alfa Delta. Para o controle. Controle, o mais Alfa Delta. Valeu, mantendo o 7, o Alfa Delta. Positivo, ali mantém o 7. Está autorizado o voo direto, reportando na 20ª milha. Reportará na 20ª milha, o mais Alfa Delta. O 1781, chame Recife agora em 1288, alterno 1264. 288, 1264, obrigado, boa tarde. Boa. Gente, aguarde para iniciar a decolagem, Alfa Alfa Delta. O Mike Eco Delta, confirme, estacionado 0107. Afirmativo, 0107. Solo na escuta do Alfa, Vitor Bravo. Do 4065, do colado 243, controle 199, decimal 35, bombom. Chamar agora o controle 119, decimal 35, obrigado, tenha um bom dia já. 80 para 150, sente da Quebec. 3172, boa tarde, aciona identificação, prossiga na chegada à Mari. Desça ao 0620, altímetro padrão, permanece de lá. Para 60, com pilha 13 e 100 da ótica, da 3172. Boa tarde, controle azul 4065, decolado. 4065, contato radar na decolagem, suba ao 360, saída agora. Só para 360, saída agora, azul 4065. Controle Salvador, eu gol no 781. Prossiga 81. Modulando na frequência da Torre Salvador, prossiga. Boa tarde. Alfa Vitor Bravo, na posição número 3, solicitar utilização de reboque com pinga de número 9. Queixame, gentileza, 121, decimal 1. 121, decimal 1. Sua delta livre decolagem, 170 graus, 89. Temos uma terceira frequência, 133 decimal 25 para o gol 1781. Positivo, controle, muito obrigado, vou chamar lá. Azul 4065, restrição do centro Recife, o mesmo solicita que submantenha o 340, ok? Restrito ao 340, azul 4065. Alfa Delta, decolado aos 4-5, poderia confirmar o POB? 2 a bordo. 02 a bordo, torre, corrigindo. Controle 1935, bom voo. Até o regresso. 1935, até a volta. Check rádio, check rádio. Nada, perfil Fuca. Check rádio. 130 na saída PUCA, aguardando para interceptar a radial 050. 130, Alfa Alfa Delta. Salvador, TAM 3172. Controle Salvador, TAM 3172. Siga 3172. Atenção, é o R na ave para pista. Paquistão na zero, ok? Copiado, prossiga direto ITAP, após ITAP será autorizado o Serra Vitor 366. A presente direto ITAP, aguardando a Renata, tá 3172. Alfa Kilo Papá, atinge Mateus 045. Copiado, prossiga no 045 e quando possível informe o seu chamado de pouso da Era Conquista. Alfa Kilo Papá, estima pouso aos 5, 1 é só. Aos 2029. 2029, copiado. Alfa Alfa Delta está livre, a interceptação da radial 050 para o aerodesmatamento. Batendo, se possível pode bater a presente pro aqui. Copiado. Qual a distância que irá se afastar? Aproximadamente 80 milhas. Copiado, Alfa Alfa Delta. Azul 4065, chama agora o centro de Recife em 1288, alternando 264. 1288, 1264, obrigado, uma boa tarde, senhor. Boa. Copiado, Mike Eco Delta, informe seu estimado pouso em Manati. 1902, copiado da presente frequência livre para coordenação. Mike Eco Delta. Salvador, boa tarde, gol 1674, ingressar na Delta. T74 livre, ingresso e decolagem pista 10, 160 graus, 109. Livre, ingresso e decolagem 10, gol 1674. Horas 14 milhas, rumo sudoeste, mantendo 045. Após o cruzamento, prosseguirá na descida. 785219. Negativo, sua autorização é 360 Galeão, que aguarde, te escuta. Aguardo. Alfa Delta autorizado, manter a proa 60, 060. Foi o Alfa, Alfa Delta que modulou? Negativo. Proa 70 ou 60, confirme. 60. 0620. Copiado, não atrasa no setor, está autorizado. Ok, graças, Delta. Alfa, Kilo Papá vai observar R2320. Agora 11 horas, mantendo 060. O Alfa aqui do Papá. Tá, revisou o contrato, o Alfa aqui do Papá. Código 5556, frequência do controle em 119.35, torre 119.6. 3 meses para o Galeão. Daeu Blesna, Upper Zulu 14. Controle 1935, torre 186. Transponder 5556. Controle 119.35, bom voo. Obrigado, voo no 674. Controle, voo no 674. 674, decola, ascensão ao 400, saída gole, voo no 674. Voo no 674, sim. 3172, após ETAP, voo Serra Vitor 366 para o RNAV, descida autorizada agora para 2500 pés, reportando aquela posição. Vai entrar Serra Vitor 366. Alfa Delta. Alfa Delta, possível. Vou prosseguir para o setor norte, autorizaria a proa 320. 320, afirmativo na escuta permanente, Alfa Delta. Delta. Contei o sonda ou gol 1755. 1755, boa tarde, a senhora identificação. Prossiga na chegada Bonf, desça ao 040. Altímetro padrão, permanece vigilância. 1755 para 4000. Controle Salvador, tá 3172, tem um tráfego na sua posição de 12 horas, aproximadamente 4 milhas sem altimetria. É, copiado, comandante, já é o quarto reporte no nosso turno aqui. Acreditamos que seja algum navio aí que tenha transponder, ok? Não temos nenhum tráfego no setor, nem de helicóptero, nem de ultraleve, nada que. Que possa aí interferir nas aeronaves. Ah, certo. Realmente tem um navio exatamente nessa posição. Pode ser. Ok. Na escuta. A instrução do centro Recife aqui que recebemos, na radial de saída aí da a 259, na saída Gole, o centro Recife orienta para que mantenha a radial 259 ao interceptar, até que passe o nível 370, ok? Quando então reassumirá na proa de sagagem. Tente manter a radial 259 até passar o nível 370 após na proa de sagagem. Ou no 674. Fere, ou no 674. No 942, é o estimado lá em Lagoinhas, copiado, Bravo XG Foxtrot, na escuta. Até não atraso do conhecimento deste controle no setor, ok? Prossiga na escuta da frequência de coordenação, Bravo XG Foxtrot. Estabilizado na Renata, tá 3172. Copiado, 3172 completo, RNAVE, chamando torre 1 no 8 decimal 6. 8 6. Salvador, tá 3172, estabilizado no RNAVE, baixado travado, vai passar o Serra Vitor 372 visual. 3172, tráfego avistado autorizado, pouso pista 10, vento, correção. Continua a aproximação, aguarde pista livre, vento 170 graus, 08 nós, cabeceira jogada 1.200 metros. Aguarde pista livre. Sente, tá 3172, aguardando pista livre. T74, chama agora o centro Recife, 1288, alterna 1264. 288, 1264, no 674, obrigado, boa tarde. Boa. Alfa Delta, prossiga. Levaria o nível 120 para o Alfa Delta? 7, autorizado pouso, tá 3172. Ah, 3172, só informa a pista para em toda extensão a partir do 00 agora. 7, tá 3100. Para instruções de acionamento, o GV07. O GV07, faça um novo contato em 121.9, caso não consiga, retorne esta para cheque nosso equipamento. GV07. Solo Salvador, é o GV07. O GV07, possível. Acapa, o GV07 está no pátio militar, com 5 a bordo para o flycheck do ILS cabeceira, correção, 4 a bordo para o flycheck da cabeceira 10 do ILS de Salvador. O GV07 solicita instruções para acionamento. Ok, gente, o GV07, o ajuste 10013, o seu plano foi apresentado aí na sala militar, confirme? Afirmativo. Ok, vou chegar com a sala, mas já pode fazer o acionamento, chamar o táxi, aguardando as instruções. Pacapa, para sua informação, o GV07 vai necessitar permanecer por cerca de 5 minutos na cabeceira para efetuar o cheque do monitor de alinhamento. O GV07, após, inicia a decolagem para o fly check aí do localizador e depois do glide. Ok, ciente, a partir agora do 00 começamos a operar com a pista cabeceira deslocada 90 metros, ok? Ciente da espera de 5 minutos, alinhado, chama para o táxi. Fala Salvador, tá 3172, livrando a sua escuta. 3172, táxi livre, Alfa, chamante da Juliette, aguardando confirmação do portão. Alfa, antes da Juliette, vai chamar, 3172. Confirme. Brasília, provável saída agora e transição ao Fito. Saída agora e transição ao Fito. Ouro 755, completa chegada a Bonf. Desça para 2000 pés, autorizado LS Inglide. Reporte estabilizado curto do localizador. O altímetro permanece padrão. 2000 com 1013, autorizado LS Inglide, no 755. 85 no portão 5. No 5, ciente da. Aguarde para o puxo. Mais umas 5 milhas, devido às condições meteorológicas aqui, nós vamos coordenar com o controle. Copiado, então, só para não interferir nossa estada aí do setor norte e nordeste, após a quinta milha, prosseguirá para. Qual seria a proa? Aguarde. Isso. Última esquerda, portão 3, 3172. O 785 no 5, livre, puxa, acionar, chama o táxi. Livre, chamada para o táxi. Zero. Interferirá aqui na nossa estrada, ok? Solicito que curve à direita, se possível, fazendo um 360 aí. Temos uma aeronave aproximando-se de Alagoinhas para executar a rota preferencial de chegada. Mas, se quiser que o Alfa Delta desse pro 090, as condições meteorológicas aqui não são legais para o levantamento, se desse 090, fazer a separação aí. Salvador, 3567, informação papá. Claro, então, mantenha uma centena. O Alfa Delta mantendo uma centena na escuta. Passivo, uma centena, o Alfa Delta. Salvador, 3567, informação papá. Cruzão 50 para o 110. 3567. Afirmativo. Desse mantenha o 110, altímetro 1013, acionando identificação, aguardando para prosseguir na descida. O TAN 3567. Chegada Bonf. Ficou na Bonf, desce até o 110. TAN 3567. A Bonf 360 está autorizada para o. Para o. 360? É da retificada 330? Afirmativo. O Alfa, Alfa Delta. 7. É, agora ali. Ah, Salvador, boa tarde, eu tenho 3835, informação Quebec. Solo Salvador, boa tarde, tenho 3835. 3835 para Campinas, aguarde cópia na escuta, ajuste no 0 no 3. Gente, aguardando.